Divino Pai eterno, eu peço a vós que não me despreze. Divino Pai eterno, eu peço a vós que não me despreze. Vou embora, meu irmão, e vós tenha compaixão. Vou embora, meu irmão, tenha compaixão. Roga a Deus pelo irmão que se leva na ilusão. Roga a Deus pelo irmão que se leva na ilusão. Meu Deus, me perdoai toda a minha ingratidão. Meu Deus, me perdoai toda minha ingratidão. Gravei